chorar um pouco mais. Fechar a porta do meu quarto. Chorar um pouco mais. Eu não posso te perder, pois não tenho outro Deus além de ti. Eu não posso me perder de ti. Espírito Santo, quero teu coração. Espírito Santo, vem me dar direção. Espírito Santo, não me deixa sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo, quero teu coração. Espírito Santo, vem me dar direção. Espírito Santo, não me deixa sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo. Vim te buscar, parar um pouco, chorar. Espírito Santo, não me deixe sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo, quero teu coração. Espírito Santo, vem me dar direção. Espírito Santo, não me deixa sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, não me deixe sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo. Governa-me. Uh-huh.